Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM e também a todos os nossos contumazes telespectadores do nosso canal do YouTube e vocês que nos acompanham no site da Loja Esotérica Virtual, que é quem patrocina ouvintes esse programa. São aqueles nossos associados que contribuem para que esta programação de esoterismo, de ocultismo, de teosofia chegue a vocês, ouvintes. Recomendamos a todos, conheçam o trabalho da Loja Esotérica Virtual. Um trabalho, ouvintes, que está presente no site da Levir, está também no Facebook, no nosso grupo do Facebook. Procurem Levir. Temos lá o nosso grupo com mais de 5 mil participantes, está à disposição com mensagens diárias para vocês, ouvintes, estudarem aí as temáticas esotéricas e com sempre muitas novidades. Diariamente vocês terão aí as inserções de tudo que acontece aqui na Rádio Esotérica FM e também muitas coisas interessantes. E você que está chegando no nosso trabalho pela primeira vez, saibam, ouvintes, que ao se associar na Levir, vocês estarão levando para casa maravilhosos brindes de associação. Queridos ouvintes, estamos agora fornecendo o seu mapa astrológico a todas as novas associações, bem como aqueles que renovaram suas associações em 2014. Oferecemos esse maravilhoso estudo, ouvintes, que é realmente uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, revelando aí as informações sobre o seu signo solar, sobre o seu ascendente, a posição dos planetas, da lua no seu mapa natal, previsões para todo esse ano através da sua revolução solar, ouvintes. É um trabalho que chega a cerca de 30 páginas no formato Word para Windows. Nós enviamos para o seu e-mail a todos aqueles que estão se associando na Levir, estão patrocinando o nosso programa. E também, ouvintes, enviamos para vocês o já tradicional mapa numerológico usando a ferramenta da numerologia, esta ciência oculta também que faz, ouvintes, aí a investigação sobre o poder oculto do seu nome, a sua fórmula mágica que vibra no universo. Também é um brinde da Levir, seu mapa astrológico, seu mapa numerológico e também aquele famoso DVD-ROM com mais de 300 palestras que vocês vão encontrar sempre que vocês vierem nos apoiar, ouvintes. Estamos sempre aqui divulgando esse tema porque, ouvintes, é muito importante o seu apoio para que nós possamos continuar o nosso trabalho. E vamos, ouvintes, continuar aqui com vocês, trazendo temas da anatomia oculta. Estamos chegando ao programa Lux Esotérica, número 460. É o nono programa que nós vamos fazer com vocês, falando da anatomia oculta. Essa temática, ouvintes, que realmente é sensacional. É um trabalho realmente de fôlego aqui que nós estamos fazendo, porque as bibliografias sobre essa temática hoje são muito fartas e no dia de hoje nós estaremos focalizando mais especificamente aqui a obra de o grande teósofo inglês, o Baker, que tem esse livro que nos encanta, ouvintes, que é a Anatomia Esotérica. Esse livro que foi lançado pela editora Mercúrio, alguns anos atrás e a editora teve realmente a amabilidade de trazer para nós uma cópia desse material que realmente é realmente fora de série. Recomendamos a todos vocês, não deixem o ouvinte de estudar o livro de Douglas Baker, e é com esse trabalho, ouvintes, que nós vamos trazer para vocês realmente essa programação do dia de hoje. E Anatomia Oculta, ouvintes, é uma temática muito ampla que realmente envolve um conhecimento multidisciplinar. Nos últimos programas nós temos trazido para vocês aí conhecimento sobre as energias humanas, sobre os centros etéricos, sobre o duplo etérico, sobre as auras humanas. E isso, ouvintes, é muito necessário para que nós tenhamos realmente o conhecimento de tudo aquilo que está envolvido dentro do lado invisível do ser humano. E o Douglas Baker, aqui no seu livro Anatomia Esotérica, ele, sendo médico, ele une o conhecimento esotérico, teosófico, com o conhecimento anatômico. E aí, ouvintes, nós chegamos a uma chave muito, muito interessante do esoterismo, que os nossos amigos devem estar de posse dessa chave. Se ainda não estavam, a partir de hoje vão estar, ouvintes, que é a chave fisiológica, né? Tudo o que acontece, ouvintes, na nossa evolução deve acontecer, ouvintes, no nosso corpo. O corpo humano é essa maravilhosa máquina, para usar um termo inadequado, mas esta grande estrutura biopsicofisiológica que tem sistemas mecânicos, elétricos, eletromagnéticos, e que, ouvintes, a ciência hoje progride fantasticamente no conhecimento sobre a sua estrutura, ouvintes, através do nosso corpo que nós conseguimos evoluir. Não há, ouvintes, evolução sem se possuir o corpo material. É por isso que a cada vida nós retornamos à matéria. E vocês podem se perguntar, mas não é possível evoluir estando apenas no plano espiritual? A resposta para isso, ouvintes, é não. Porque o universo funciona por correspondências. Então, para que haja, ouvintes, uma perfeita evolução, é necessário que o homem, o ser humano, manifeste na matéria um corpo material, uma expressão negativa do seu lado vida, do seu lado consciência, que é o seu lado espiritual. Pois nós estamos aqui na Terra numa escola realmente evolutiva. Nós estamos aqui para nos tornarmos mestres da matéria. E a fisiologia do corpo humano, ouvintes, é uma das partes mais importantes para o nosso conhecimento do lado oculto das coisas, da nossa natureza. Então, a cada princípio espiritual corresponde, ouvintes, algo realmente material. Então nós devemos estar muito certificados desse conhecimento, e já estudamos o conhecimento sobre as rodas energéticas, os chakras, que se conectam diretamente com as glândulas do nosso corpo. É por esse caminho que realmente, ouvintes, há uma conexão entre o nosso lado espiritual e o nosso lado material. O que muitos desconhecem, ouvintes, e é a chave realmente fisiológica, é que, sendo o corpo humano o templo do Espírito Santo, então, ouvintes, nós devemos procurar compreender como o Espírito se manifesta na matéria. E os livros sagrados, eles trazem, ouvintes, codificados neles esta chave. É por meio da lei da correspondência, no que está escrito, às vezes de uma maneira declarada, às vezes de uma maneira velada, como por exemplo no texto da Bíblia. Quando, por exemplo, queridos amigos e amigas ouvintes, se fala sobre o céu e muitas pessoas ficam encantadas com as possibilidades da vida lá em cima, no meio das nuvens, ou quem sabe, né? Ou quiçá lá no espaço. Ouvintes, não se trata o céu de nenhum lugar lá longe, distante no universo, mas sim o céu está aqui, mais perto do que a gente imagina. O próprio texto das Sagradas Escrituras Cristãs diz: o reino dos céus está próximo. Está tão próximo que nós não o enxergamos. Assim como nós já falamos daquela, muitos programas atrás, daquela história da mitologia grega, de que os deuses queriam esconder a verdade do homem. Então, os deuses confabularam para dizer e se indagar aonde se esconderia a sabedoria. Então, Deus sugeriu que se escondesse nos picos mais altos. E então se arguiu que o homem encontraria lá longe essa verdade. O Deus dos mares sugeriu que fosse escondida a verdade nas fossas mais profundas dos oceanos. Mas também foi arguído que o homem ali encontraria, ouvintes, a verdade. Então, finalmente, Zeus deu a opinião final. Vamos esconder a verdade, a sabedoria, dentro do próprio homem. E aí, ouvintes, é que entra a chave fisiológica. Quando o grande ocultista, Leonardo da Vinci, pincelou as pinturas que se encontram na Capela Sistina, e hoje em dia esse conhecimento vai sendo cada vez mais revelado, né? Entre as muitas pinturas ali há aquela que é emblemática daqueles grandes afrescos que há poucos anos atrás foram reformulados, tiveram um tratamento todo especial. Ali vê-se Deus tocando o dedo de Adão, mas por trás da figura supostamente de Deus, se viu uma estrutura, se vê lá na Capela Sistina uma estrutura que parece muito com a estrutura do crânio, do cérebro humano. E aí, ouvintes, não foi realmente por acaso. A pintura lá está dessa forma, e hoje se sabe, ouvintes, que não é apenas o cérebro que está representado ali, mas muitas e muitas outras estruturas anatômicas do nosso corpo. Então, em muitos textos bíblicos, ouvintes, quando se fala do céu, na verdade está falando da cabeça, do cérebro humano. E aí, ouvintes, é que entra a chave fisiológica, ou seja, tudo o de mais importante se menciona nos textos sagrados deve ocorrer dentro do corpo humano, pois é aqui, ouvintes, que mora a nossa divindade. Então, ouvintes, esta chave fisiológica é muito, muito importante. E em outra obra que não tem nada a ver, que é o livro Os Dragões do Éden, do grande astrônomo Carl Sagan. Ele também, ouvintes, trouxe informações que podem nos ajudar a compreender como o nosso cérebro é realmente o céu. Então vamos tomar aqui um texto, ouvintes, que vai nos favorecer, compreender o porquê que esta máquina, que esta estrutura, que é mais poderosa do que qualquer supercomputador que está em funcionamento no mundo, que é o nosso cérebro, porque, ouvintes, o nosso cérebro é o céu. Porque nós herdamos, ouvintes, da evolução animal, a estrutura evolutiva dos animais. E sobre esta besta que é o homem material, repousa a nossa alma, o nosso espírito. Os antigos diziam que o homem é o único ponto do universo onde um verdadeiro anjo se encontra com um corpo bestial por meio de uma consciência, por meio de uma mente. Então, ouvintes, ali no seu livro Os Dragões do Éden, Carl Sagan fala da origem ancestral dos nossos cérebros. E ele fala exatamente da estrutura primitiva da evolução do nosso cérebro, que acaba, ouvintes, se consubstanciando numa tríplice estrutura que há no nosso cérebro. Obviamente, das inúmeras posições anatômicas que se pode observar o cérebro, há uma tríplice estrutura que é muito importante. Só realmente se dissecando o cérebro, esta estrutura que tem cerca de 30 e poucos milhões de neurônios, que tem cerca de 1,2 kg a 1.400 gramas de células de neurônios que se interconectam, mas fazendo o corte lateral do cérebro. Primeiro, já foi notado também, além daquele encéfalo que está lá representado na pintura de Da Vinci, na Capela Sistina, que aqui alguns médicos que ensinam anatomia médica aqui em Campinas, inclusive, conseguiram visualizar nos outros afrescos também outras estruturas anatômicas do corpo, revelando que ele realmente conhecia exatamente esta estrutura ancestral e esse simbolismo oculto. Muitos também, ouvintes, perceberam que a estrutura interna do nosso cérebro tem uma correspondência muito clara, ouvintes, com aquilo que os egípcios chamavam de o olho de Horus, esse grande símbolo da iconografia egípcia, que representa o símbolo da junção do Alto e do Baixo Egito. Hoje em dia, o corte lateral do cérebro nos demonstra que aquilo que era apenas uma pintura, hoje se mostra realmente como demonstrando que o cérebro é o ponto realmente de contato do ser humano com a sua divindade. E como os egípcios diziam, o olho de Horus era o verdadeiro falcão que levava no seu voo o homem para o infinito. E aí, ouvintes, a chave anatômica, a chave fisiológica vai ficando mais clara. Então, lá no livro de Carl Sagan, ele fala que o cérebro humano tem no seu núcleo uma dimensão do complexo reptiliano, aquele cérebro que nós herdamos desde a época dos seres unicelulares, dos répteis, dos dinossauros, e ali estaria a estrutura do réptil, do animal mais primitivo, e ali estariam os nossos medos, os nossos impulsos mais primitivos, a nossa capacidade de buscar a autossubsistência, se reproduzir, tudo aquilo que é realmente primitivo no ser humano. Em volta dele se formou uma segunda estrutura que o envolve, que é chamado sistema límbico, ou a parte do cérebro que é derivada da evolução dos mamíferos. Então, a capacidade social, a capacidade de viver em grupo harmonicamente está no sistema límbico. E em volta disso tudo está o cérebro mais moderno, chamado o neocórtex. O neocórtex, que é a parte moderna do nosso cérebro. E então, ouvintes, como sustentar que na interpretação da chave fisiológica, o cérebro é o céu, ouvintes? Nós vamos usar um texto que sempre nós mencionamos aqui, que é o 12º capítulo do Apocalipse, aonde, ouvintes, prestem atenção como a palavra céu vai encaixar perfeitamente dentro desse simbolismo. Ali, ouvintes, nós lemos nesse 12º capítulo, começa da seguinte forma: e viu-se um grande sinal no céu. Aí o indivíduo que não tem nenhuma chave para aplicar na leitura da Bíblia cai no famoso engano, né, do literalismo, que vai imaginar que é lá no céu onde está a estratosfera, a nossa atmosfera. E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. De novo o céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda, a cauda desse dragão, levou-a atrás de si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, ouvintes, nós poderíamos continuar, mas é um texto muito gráfico da Bíblia que destituído de chaves de interpretação, ouvintes, fica realmente uma coisa praticamente totalmente sem sentido, praticamente uma obra de ficção científica, se dizer que no céu surgiu uma mulher trajada com o sol e que estava grávida com dores de parto e que viria dar à luz aquele que viria a governar o mundo e que para combatê-la surgiu um dragão e seus anjos terríveis. E aí, ouvintes, fica relativamente fácil compreender que dragão é esse, porque dragão, ouvintes, é também da natureza reptiliana. É um ser mitológico que cospe fogo, que tem a sua energia negativa, que tem uma natureza muito terrível, mas, ouvintes, esse dragão, na verdade, é o complexo reptiliano, que está dentro de cada um de nós, e nós ficamos impressionados quando filmes, obras cinematográficas fazem esse sucesso tão grande com filmes que mostram dinossauros, né? Porque, ouvintes, na verdade, o dinossauro, aquele dragão, está realmente dentro de nós. Só que o céu não é lá em cima, não está flutuando lá na atmosfera, está aqui pertinho de nós. Nós estamos usando esse cérebro, eu aqui para dar essa instrução e vocês para compreendê-la, ouvindo e visualizando. Quem está me assistindo em vídeo está mais fácil, que também estão vendo. Mas, ouvintes, o céu está aqui e o dragão está também pugnando dentro da nossa consciência, porque o Apocalipse, né, a revelação de João, nada mais é do que o grande momento iniciático. E a grande batalha, então, ouvintes, é realmente no céu, é na consciência. E o cérebro é o ponto em que a consciência espiritual se conecta aqui com a matéria. Então o dragão vem lá de baixo, ouvintes, é a energia da Kundalini, que é escrita como dragão ou a serpente enrolada na base da coluna, que sobe e energiza então o cérebro, e aí então, ouvintes, há toda a aprovação. E não poderia ser de outra forma, porque, ouvintes, aquele que busca realmente evoluir tem um dia, ouvintes, que passar por esse processo de engrandecimento da energia da vida, a energia criativa e ao mesmo tempo destrutiva, que vai subir pela coluna e vai se localizar no cérebro. E obviamente que não estou tentando descrever qual é o método pelo qual isso acontece, porque também outras energias cósmicas vão entrar pelo alto da cabeça. Então, ouvintes, o céu que é descrito no Apocalipse e na maior parte dos textos da Bíblia não é uma realidade exterior, é uma realidade interior. Então, o olho de Horus, ou como os maçons estão acostumados a compreender, o olho que tudo vê, ele é, ouvintes, a nossa estrutura consciencial do nosso cérebro. Então, nós devemos estar preparados, porque essa batalha está por vir. Não no momento histórico, mas naquele momento, ouvintes, que nós enfrentarmos a nossa própria expansão de consciência, porque a mulher descrita no Apocalipse é a nossa alma está grávida do Espírito, aguardando aquele momento em que a grande batalha vai se dar, onde nós devemos esperar quem vai vencer, o dragão com a sua energia primitiva

esoterista espiritualista inglês que une o conhecimento médico anatômico com o conhecimento espiritual, ouvintes, e isso torna a sua obra realmente muito recomendável. Você que não tem a versão impressa desse livro, que já deve estar esgotada há muito tempo, hoje eu verifiquei que no sistema do Scribd tem à disposição aí esse livro Anatomia Esotérica para baixar. Então recomendo a todos a leitura desse livro. E conhecendo, ouvintes, essa questão muito, muito importante com relação à nossa natureza interna, nós podemos, ouvintes, partir para um outro nível. O nível que nos fala a respeito dessa máquina maravilhosa, que é o nosso cérebro. Se realmente é real, ouvintes, aquilo que nos fala o esoterismo, nos falam as religiões acerca do nosso cérebro, que é o céu, ouvintes, que é a dimensão espiritual aqui no plano físico. É óbvio que existem mundos espirituais, existem mundos puramente etéricos, astrais, mentais, mas o fato é que se essa realidade não se conectar com o cérebro, não adianta absolutamente nada, ouvintes. É importantíssimo que haja essa conexão. Então o Douglas Baker, ele faz, ouvintes, um estudo realmente muito, muito importante quando ele consegue unir, ouvintes, o conhecimento com a experiência oculta que ele teve. Então, ouvintes, saber, conhecer sobre o cérebro humano é muito importante. E partindo desse conhecimento, ouvintes, que é realmente muito básico, muito fundamental, dessa estrutura tríplice do cérebro humano, de que existem pelo menos essas três estruturas que estão aí dispostas no nosso vídeo. Você que está estudando conosco o livro e está acompanhando também o nosso vídeo pode estar mais esclarecido, ouvintes, que no núcleo do nosso cérebro há um cérebro primitivo, há um cérebro que é derivado da evolução desde a época dos répteis e dos dinossauros. É por isso, ouvintes, que a questão da violência, a questão desse comportamento errático e primitivo que o ser humano ainda é uma constante no mundo. Porque isso, ouvintes, é parte ontológica, ontogenética do nosso ser. Ou seja, nós podemos controlar essa natureza, mas ela sempre estará presente. Como o medo, como a agressividade, como os impulsos sexuais, como todos aqueles impulsos que levam a preservar a nossa existência estão ali no complexo reptiliano. Então, desde que os egípcios tiveram isso, ouvintes, muito claro, eles passaram a estudar a nossa natureza oculta, sabendo que o nosso cérebro é uma estrutura dupla, né? Ele tem dois hemisférios e hoje se sabe muito bem que o hemisfério esquerdo é um hemisfério mais racional, né? É um hemisfério ligado com a fala, com a estrutura do pensamento formal, descritivo, e o lado direito, o hemisfério direito, está ligado com as imagens, com o raciocínio não formal, não linguístico, e é o lado artístico do nosso ser. Então, na verdade, coexiste dentro do nosso cérebro essa natureza dupla, que está muito de acordo com o conhecimento arcano que nós já comentamos com vocês no nosso último programa, do caminho lunar e do caminho solar, ouvintes, porque o lado esquerdo do nosso cérebro representa exatamente o sol, ou o lado descritivo, linguístico, racional, enquanto que o lado direito é visual, é criativo, é artístico, é espiritual, é inclusivo. Então seria o lado lunar, o lado mais espiritual. Então nós temos essa dupla natureza que nos traz, obviamente, um primeiro conflito na nossa natureza, que nós deveríamos procurar realmente estarmos cientes desse conflito, e sabendo, ouvintes, que obviamente não vai ser de uma hora para outra que esse conflito se resolve, porque nenhum nem outro lado do cérebro é melhor do que o outro. Então eles precisam se integrar. Então, obviamente que quando um lado do cérebro prevalece, então o ser humano sofre. E o sistema nervoso, ele é exatamente o ponto aonde existe, ouvintes, essa transmissão dessa natureza dual do ser humano para as diversas partes do nosso corpo. O sistema nervoso, ele se conecta a todos os órgãos, se ramifica pela medula espinhal e irradia pelos nervos até todas as partes do corpo e através desse sistema que nós percebemos. Mas para nós que somos espiritualistas, que queremos avançar espiritualmente, então há um conhecimento oculto da estrutura interna do nosso ser, ouvintes. E essa estrutura interna tem um histórico, né? Então, nós podemos estudar, né, esta história, porque sem esse estudo, ouvintes, não haveria como nós compreendermos essa estrutura mais interna do nosso ser. E é no esoterismo, é na teosofia que nós vamos receber informações sobre como esse cérebro evoluiu, ouvintes. Ou seja, se diz que no passado, nos primeiros homens que habitaram a Terra, não possuíam dois olhos. Possuíam apenas um único olho que predominava no centro da testa. E esse olho era capaz de visualizar também os mundos espirituais, né? E, ouvintes, esse olho antepassado, ele então, conforme as civilizações humanas evoluíram, há milhões de anos atrás, desde a época da Lemúria, aquilo que era aquele olho único se introjetou para dentro do cérebro, e hoje seria aquilo que nós chamamos de terceiro olho. E os dois olhos que nós utilizamos hoje, na verdade, eles emergiram como a própria imagem da dualidade do cérebro humano, permitindo também uma maior eficiência na visualização da matéria. Então, os nossos antepassados desenvolveram essa visão dual e foram paulatinamente perdendo o contato com a natureza espiritual. Isso ainda está acontecendo até os dias de hoje. Cada civilização que passa fica cada vez menos sensível aos planos espirituais. E aí nós podemos estudar, ouvintes, as estruturas que são chamadas esotéricas do nosso cérebro. Se nós voltarmos àquela famosa pintura que eu disse aqui que era do Leonardo da Vinci, na verdade a Capela Sistina foi pintada por muitos artistas diferentes ao longo do tempo, né? Como Michelangelo, como Rafael, como Bernini e também Botticelli. Então não foi o Da Vinci que esteve por lá, porque Da Vinci era, obviamente, um dos pintores iniciados. Aí eu me empolguei aqui, disse que foi ele que pintou a Capela Sistina. Mas naquele simbolismo, ouvintes, daquele cérebro que representa Deus, né? Que está regendo os céus. Então sabemos agora pela chave que é anatômica, que é fisiológica, que o céu é o nosso cérebro. E lá dentro, ouvintes, há estruturas ancestrais que se introjetaram desde a época antiga. Então, naquele símbolo egípcio do olho de Horus, se nós procurarmos localizar dentro do nosso cérebro o olho de Horus, nós vamos visualizar, ouvintes, que ali dentro estão as duas glândulas que representam exatamente o terceiro olho, ou a capacidade de conexão que o nosso cérebro tem com os planos espirituais, né? Há tradições ocultas que chamam esse núcleo do nosso cérebro como o palácio de cristal, porque há duas glândulas ali muito importantes, a glândula pineal e a glândula pituitária, e quando elas são analisadas ao microscópio, elas parecem ali uma pequena quantidade de areia, né? Na verdade, é uma estrutura cristalizada, né? Por assim dizer, fossilizada ao longo do tempo, uma estrutura que se perdeu na sua função, assim como o apêndice hoje no intestino não tem mais uma função ativa, mas está ali como ancestral da nossa evolução biológica. A glândula, principalmente a pineal e a pituitária, também estão ali, por assim dizer, praticamente sem função. Apesar de essas glândulas ainda secretarem alguns hormônios importantes, mas a grande função que elas têm não funciona, ouvintes, no homem normal. Assim como o apêndice está lá tranquilamente sossegado, é apenas no homem evoluído espiritualmente que elas vão funcionar, porque a glândula que está na parte anterior, né, do nosso cérebro, né, que é a glândula pineal, no simbolismo egípcio era representado pelo símbolo do abutre que voava nos céus. Pois essa glândula, ouvintes, a pineal, pode pôr o ser humano em contato através do chakra coronário com os níveis cósmicos. E a a glândula que corresponde realmente ao terceiro olho é a pituitária, que está justamente abaixo do olho, representado por uma serpente, né? Então o olho de Horus era comemorado justamente com o símbolo da serpente e o símbolo do abutre, possuindo, né, os, em cima dessa serpente, desse abutre, os dois símbolos do Alto e do Baixo Egito. E só no homem evoluído espiritualmente é que essas duas glândulas se ativam. É só naquele momento que há aquilo que São João descreve no Apocalipse, aquela grande batalha onde o dragão vem para levar um terço das estrelas do céu, porque é exatamente essa parte, né, relativamente que o nosso núcleo do nosso cérebro tem exatamente essa energia primitiva, que é o complexo reptiliano. Então, como, ouvintes, esse desenvolvimento pode ser possível? Porque, ouvintes, não é qualquer um que vai conseguir funcionar a glândula pituitária e a glândula pineal. Essas glândulas, para elas funcionarem, elas dependem não só de um aumento da energia dentro do cérebro, que vai acontecer com as funções superiores do nosso ser. E o Douglas Baker, no seu livro Anatomia Esotérica, ele explica, aliás, com uma perfeição muito grande do conhecimento técnico da estrutura da fisiologia do cérebro humano, como que poderia ocorrer então essa evolução. Ele diz que exatamente vai ocorrer, né, a evolução superior do nosso cérebro quando o ser humano não mais se focalizar nas estruturas inferiores, nos chakras inferiores. E ele nos fala então de algo muito importante, que é a conexão que existe entre a parte inferior do nosso corpo e a parte superior. E ele nos fala exatamente das correspondências que existem entre esses dois níveis. Se não houvesse essa correspondência, obviamente que nós não poderíamos evoluir. Então, o grande processo que, na verdade, ocorre se dá no abandono daquela vida fixada, principalmente no plexo solar. O plexo solar, que é a vida puramente fixada nas nossas emoções, pois, infelizmente, ouvintes, a maior parte da humanidade ainda está, nos dias de hoje, mais no nível Atlante do que propriamente no nível da civilização mais moderna, que seria a civilização ariana. A Atlântida, que ainda está, por assim dizer, consubstanciada na humanidade, na maior parte dos povos asiáticos, né? Aquilo que era chamado antigamente, né, simbolicamente, de a raça amarela, que ainda usa os dialetos, né, praticamente no mesmo formato que usavam os atlantes, aquela língua, né, que para nós aqui no Ocidente é praticamente cifrada, que nós não conseguimos entender praticamente nada. Então, se nós observarmos, né, a estrutura energética do ser humano, a vida centralizada no plexo solar, na região do nosso abdômen, ela ainda seria uma vida atlante. E o Douglas Baker fala que há uma conexão oculta entre esse plexo e o nosso hipotálamo, né? O tálamo que está justamente abaixo dos dois hemisférios cerebrais e colado ali que estão as duas glândulas que nós já mencionamos, a pineal e a pituitária. E assim, ouvintes, enquanto o ser humano estiver focalizado no plexo solar, não haverá a subida da energia para o nível superior. E vocês podem estar perguntando, mas como que vai ocorrer essa subida? Simplesmente, ouvintes, quando o ser humano não mais se deixar levar pelas suas emoções, que era exatamente o grande objetivo da Atlântida, era que o ser humano experimentasse de todas as maneiras a vida focalizada nas emoções. Quando nós substituirmos a emoção pela vontade, ao invés da emoção nos escolher, quando nós escolhermos as emoções, aí, ouvintes, tudo vai sair do plexo solar e vai passar a se focalizar no núcleo do cérebro. E aí o ser humano não é mais dominado pelos impulsos, e aqueles fenômenos que hoje nós vemos que são automáticos, né? Como, por exemplo, quando o indivíduo se entrega às emoções, pela conexão que existe entre o plexo solar, onde se localizam as emoções, e o hipotálamo, quando, por exemplo, a pessoa fica muito emocionada, ela desorganiza o intestino, a pessoa começa a suar muito, e quando realmente a pessoa faz uma atividade emocional muito intensa, há, por exemplo, a vontade intensa também de comer, né? Isso é um exemplo. Então, a pessoa muito emotiva, e isso é uma causa muito grande da obesidade entre muitas pessoas que desconhecem isso, pois o obeso, na verdade, é uma pessoa extremamente sensível que não sabe ainda controlar a sua consciência, e recebendo muitos estímulos emocionais no plexo solar, então isso tem um retrospecto no hipotálamo, que é quem controla com seus impulsos a vontade de comer e emite hormônios que vão levar a pessoa a esse desequilíbrio. Quando nós substituirmos, né, o desejo pela vontade, não que nós não vamos ter, ouvintes, emoções, não que nós não vamos ter qualquer atividade sexual, emocional, não vamos deixar de comer, não vamos deixar de nos emocionar. Mas ao invés da emoção nos escolher, seremos nós que vamos escolher a emoção, através da vontade. Ao invés de sermos manipulados pela mídia, pelos meios de comunicação, quando nós quisermos consumir um bem cultural, quando nós quisermos ter uma emoção, nós então procuraremos a arte que nos interessa, procuraremos as emoções que nos são importantes, através da arte, através da apreciação do belo, da beleza, do bom, do justo, ouvintes, a consciência se focalizará mais nos chakras superiores, expandindo também o chakra do coração, que é o chakra da compaixão. E aí sim, ouvintes, haverá a possibilidade de uma expansão maior de consciência. Douglas Baker explica isso nos mínimos detalhes no livro Anatomia Esotérica. Eu remeto a vocês, ouvintes, a essa obra, que vale realmente muito a pena ser estudada. E aí, ouvintes, quando isso acontecer, nós poderemos, né, dentro dessa comparação do nosso cérebro, não só com o olho de Horus, mas com a própria pirâmide, a grande pirâmide iniciática de Gizé, ali, ouvintes, no centro do nosso cérebro está a câmara do rei, pela qual nós escalaremos até fazer com que a expansão de consciência aconteça. Então, ouvintes, no dia de hoje era a contribuição que nós tínhamos a trazer para vocês dentro desses estudos de anatomia oculta, esotérica. Nós esperamos que vocês, ouvintes, se animem a fazer a sua própria pesquisa a esse respeito e que o maior conhecimento venha, ouvintes, para a vida de vocês e que esse grande objetivo de manifestar aqui na Terra o nosso lado espiritual possa, ouvintes, acontecer realmente na vida de todos nós. Então, ouvintes, convido a todos para a nossa última vibração. Vamos, ouvintes, procurar meditar no nosso ser interno, na nossa capacidade espiritual que nos liga a todos os seres. Vamos fazer vibrar a nossa luz interna que ilumina o nosso coração, sabendo que o sol, ouvintes, habita o coração e o nosso cérebro é apenas a lua que reflete esse sol. Vamos procurar compreender e internalizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, queridos ouvintes, que esta luz oculta, essa luz esotérica se manifeste sempre, cada vez mais, naquele momento que nós a invocarmos. É para isso que existe esse programa Lux Esotérica, que vai ficando por aqui no dia de hoje, mas todos estão convidados para as nossas próximas edições. Fiquem agora com a musicalidade, a interatividade aqui da Rádio Esotérica FM, com muito boa música e sempre aqui o nosso programa com sabedoria para a sua alma. Recebam, ouvintes, finalmente aqui de Osmar de Carvalho, o virtual, mas é um caloroso, é um fraternal abraço muito carinhoso para todos aqueles que nos acompanham. Tenham um ótimo fim de noite, um bom descanso. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas ouvintes.